Meu batimento bate e rebate como jab direto. Derruba pesado como rap costuma. Meu sangue corre, sai fumaça, faísca, fagulha. Sangue quente como asfalto na rua. Me censuram, intitulam, me criticam em tudo. Falam como devo ser e o que dizer só escuto. Não sabem quem eu sou e nem conhecem meu mundo. Se não fosse desse jeito, não seria um cubo. Eu teria um terno, ou abei um castelo. E todos sorririam com um sorriso amarelo. Sigo meu chamado verdadeiro e sincero. Se eu tô aqui, eu tô aqui, é o que eu queria, o que eu quero. Se acredito, eu luto, executo e dá fruto. Abraço o que faço, não só pelo produto. O som é pesado, direto e bruto. É pra quem taxa em base, não entende o discurso. Se reprovo o formato, de fato eu rebato. É gangsta, é gospel, é pop, é abstrato. Quem sabe o exato é a massa, é geral. É pela rua, é pela graça, é rap nacional. O mais puro e duro, com amor e com raça. Porque amor recupera e a guerra despedaça. Diz pra poucos, pra todos, pra todos. Só entende os loucos. Daqui só sai o morto. Eu tenho uma missão, não vou fácil. Pro mestre é assim, minha resposta é sempre sim. Por isso que nasci, é pra isso que eu vim. Eu tô chamado, meu legado, tô no rap até o fim. Eu sou criador, eu se identifico. Pro mestre é assim, minha resposta é sempre sim. Por isso que nasci, é pra isso que eu vim. Eu tô chamado, meu legado, tô no rap até o fim. Quando enche o pulmão, a tensão aumenta aí. Os moleque tá ligado quando o rapper não sorri. Acho que já me entendi, então agora me entenda. Eu já fui liberto e não vou deixar que me prenda. Eu sou livre como o break, os grafite e o beat. A música que pinto sempre foi sem limite. Não é pra gravadora, portais, jornais. Não é pros marqueteiros escrever que eu sou mais. Mas o aplauso é pro fraco ser salvo. Ele é o alvo, o plebeu, o desprezível. Por eles que eu causo a existência da dança, da rima e aparência. Incomoda os grupos muito mais que se pensa. Tenho uma crença, dá licença, me desculpo. Até pro culto sou assunto em oculto. Quando falo sai rap, da rec, grava arte. Os brincos não entendem quando um coração arde. Quem que faz a regra, quem é o dono, patrono. Quem é o teto, o método, quem que é a ordem, o trono. Faço tumulto, dou fruto, é o cubo. Dele por ele, pra ele é o intuito. Entre erros e acertos, tá aí, é o que eu sei. Não sou melhor no ritmo, é legítimo, tentei, mano. Não sou anjo nem demônio, sou humano, é o acordo. Daqui só sai o morto. Eu tenho uma missão, não vou fácil. Pro mestre é assim, minha resposta é sempre sim. Por isso que nasci, é pra isso que eu vim. Tô chamado, meu legado, tô no rap até o fim. Eu sou criador, vou se identificar. Pro mestre é assim, minha resposta é sempre sim. Por isso que nasci, é pra isso que eu vim. Tô chamado, meu legado, tô no rap até o fim.